Salve, salve, coelhada! Decadentes número 217, para falar do empate de ontem. De ontem, América e Ponte Preta 0-0, com direito à estreia de camisa nova, uma belezinha, coisa linda de meu Deus. E fora isso, pênalti perdido, tudo quanto há, né? Só pra gente ficar mais feliz. Mas vamos que vamos, nós vamos subir nessa parada aí. Estão comigo aqui hoje à noite, nosso convidado, André Guimarães. André, dê sua boa noite. Boa noite a todos, estamos aí para comentar sobre o jogo e sobre essa aberração que é essa camisa aí. Isso aí. Também está essa noite com a gente Felipe Deleucas. Felipe, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça. Vamos aí comentar um pouco desse empatezinho bem cruel que a gente assistiu na noite de ontem, né? Rapaz, vou falar com você que o empate ontem foi triste, viu? Porque, pelo menos no primeiro tempo, a gente merecia ter ganho, viu? A gente fez um bom primeiro tempo, e no segundo tempo, olha quem chegou, Marcão do Castelo. Marcão do Castelo, dê sua boa noite. Você está mudo, Marcão do Castelo. Me libere seu áudio para nós. Estamos só tendo... me ouvindo agora? Agora estamos te ouvindo. Moçada, desculpa, estou muito louco. Eu prometi que não apareceria louco no Decadentes. Mas hoje, infelizmente, estou louco. Tem um cavalo aqui, velho. Eu estou no sítio da minha esposa, moçada do Bairro Nacional. Tem um cavalo aqui. Cavalo. É um cavalo animal mesmo ou é só uma referência? É um cavalo animal. Galera, boa noite. Boa noite e tamo junto, moçada. Vamos comentar o jogo do América. Isso aí. Felipe, faça o resumo tradicional. Bem, ontem a gente, o jogo, assim, era um jogo bastante importante, né? E a gente começou bem. A gente teve, tipo assim, o time, por mais que tivesse algumas modificações, o Tigrão não inventou muita coisa, colocou o Giovanni no lugar do Maranhão, que era mais ou menos esperado. E começou com o Azevedo, que não vinha tendo muitas chances, né, ultimamente, mas ainda assim foi o escolhido para começar ali na ponta direita, já que o Diego teve que ser recuado para fazer a lateral. E assim, a gente começou em cima da Ponte Preta, já teve chance no comecinho, o Mateuzinho roda pro Viçosa, que pega mal, né, pega alto, manda por cima do gol, mais ou menos ali com falta uns 10, 15 minutos, ele conseguiu ter essa chance. Teve uma outra no final do primeiro tempo do Mateuzinho, que chuta pela lateral, o goleiro espalma, e tem um lance, né, que foi um cruzamento pro Viçosa, que cabeceia, o goleiro resvala no goleiro, pega na trave, volta pro Azevedo, que vai cabecear livre e sofre o pênalti. E aí vem a primeira aberração do dia, né? Assim, que foi, eu lembro que eu tava assistindo o jogo com o pessoal daqui, né? De aumentar o nosso torcida em Gibraltar. Quando eu vi que era o Azevedo que tava postando pra bater o pênalti, eu cheguei e falei assim, isso não tá certo. Não era ele que tinha que estar batendo esse pênalti aí. Eu não vejo boa coisa sair. E aí nessa hora veio a sua mente o relacionamento Rafael Moura-Luan? O que aconteceu comigo? Pra mim veio mais ou menos a questão do Givanildo, tipo, não precisa ter um batedor de pênalti oficial, qual que eu senti lá que tá bem, pega e bate, né? Uma coisa mais ou menos assim. Na verdade, o Givanildo nem sabia quem batia o pênalti, né? O que é pior, né? E aí, segundo ele, pelo que me falaram, o batedor Rafael Moura, né? Quer dizer, ele não treinou pênalti nenhuma vez. Era só uma pergunta que eu depois farei ao Jairo, né? Que esteve presente nos treinamentos, mas seguindo, ele bateu muito mal, um pênalti assim, ridículo, o goleiro não se mexeu, não deu sinal que ele se mexeria, ficou parado no meio do gol e conseguiu pegar ali com o pé direito sem muita dificuldade, né? Então, a partir daí, a gente ainda. Uma das virtudes desse time do Tigrão, que é não cair, né? Embora pouco tempo depois tiveram um lance de pênalti deles, né? Que foi uma bola alçada pro Roger, o Ricardo Silva dá uma senhora navalhada lá nele. Por sorte, ele tá impedido no início da jogada, então o juiz voltou. E o Felipe Azevedo tem mais uma chance depois, que é o Viçosa manda a bola para ele, se eu não me engano. E aí, ao invés de ele pegar de primeira, com o goleiro ainda mal posicionado, com a distância, ele resolve dominar no que ele domina. O Ivan, o goleiro da Ponte, chega do lado dele. E aí, ele, sem espaço, só chuta e explora o goleiro. Vamos pro intervalo com muito mais posse, a gente estava com volta de 59% de posse de bola no primeiro tempo. Voltamos no segundo tempo sem muita mudança, mais ou menos na mesma toada. E como o time não vinha criando muito mais nessa, a gente acabou trocando e colocou o Bilu no lugar do Azevedo. E aí começamos a ter mais algumas chances, né? Mas nada muito perigoso dessa vez. No segundo tempo a gente teve algumas finalizações com o Mateuzinho, mas em si já sem o ímpeto todo da primeira etapa e sem, aí nessa hora faz falta o nosso Berola, né? Porque o Bilu dessa vez não entrou tão bem quanto no último jogo. Acabou, embora ele tenha criado chances de finalização, ele deu muitos passos para finalização, ele não foi tão efetivo. Depois o Tigrão fez a mexida, que para mim foi a pior dele, que foi colocar o Belusso no lugar do Sávio e manter o Giovani em campo. E o Giovani já não estava rendendo muito no meio de campo, na lateral, então aí foi um desajuste completo, né? E no entanto ficou ali com mais o Vitão ali no final no lugar do Viçosa, que também jogou mal. E aí o time tentou um abafo ali, muitos chutes de fora, mas sem criar muita coisa. E tivemos ainda um baita de um susto com um gol, que o Arauz chuta de fora da área. A bola chega a entrar, dessa vez o Ayrton foi mal nela. Por sorte, o Roger participou do gol, dando aquela baixada, né? E acabou anulando por esse impedimento nesse lance. O jogo acabou no final ali, muito depois a Ponte já desistiu, já segurou o placar, depois dos 35 já estavam todo mundo se jogando no chão, pedindo atendimento e tudo, e acabou ficando um partezinho triste, né, com aquele sabor de quero mais pra gente, porque a gente jogou mais, acabou terminando com 54% de posse de bola, nosso número de finalizações foi 6 finalizações no alvo e 14 finalizações erradas, 20 chutes que a gente deu contra apenas 8 da Ponte, 3 no alvo e 5 erradas, né? Então ficou uma sensação de que a gente poderia ter tido melhor sorte, mas também um alívio por eles não terem tido uma sorte melhor nos lances capitais deles também e ter tido uma arbitragem que dessa vez foi decente, foi certa, né? Mas foi mais ou menos isso. E aí, a pergunta que eu faço ao Jairo foi: você viu o Felipe Azevedo bater pênalti, Jairo? No treinamento? Rapaz, eu não vi, foi ninguém. Não teve treinamento de pênalti na sexta-feira, não, viu? Não teve. Teve treinamento de falta. De pênalti não teve, não. De falta com barreira. Inclusive com um aproveitamento até meio ruimzinho, viu? Porque o João Paulo não estava treinando. E bateu um monte de gente lá, mas cada um pior que o outro. Inclusive o Mateuzinho. Mas pênalti não teve, não. Então, essa foi a questão. Porque quando eu esperei o Vitória, embora o Viçosa já tenha perdido um pênalti também, o que eu esperava normal teria sido o Viçosa se prontificar para bater, né? No entanto, sem muita contestação, Azevedo que pegou, né? Aí eu não sei se quem tava no estádio viu pelo menos alguma conversinha ali, alguma discussãozinha, mas ficou muito na cara de que ele falou assim: eu ia fazer o gol, então é minha aqui, eu faço essa. Mas provavelmente eu treino. Na TV ficou bem claro que ele botou a bola debaixo do braço e chamou para ele. Eu vi até uma resenhazinha chegando nele depois lá, mas ninguém tirou a bola dele, não. Ninguém, não sei, alguém argumentou, ficou no nada. Mas aqui, desculpa. Não, desculpa, eu tava rolando, tinha um carreira aqui, mas é que eu tô no sítio aqui, moçada, perdão. Mas é porque na hora do jogo, eu tenho um ranço, quem vai gravar no celular alguém que vai bater o pênalti. Tava um cotonete na minha frente, gravando. Não é culpa dele, coitado. Na hora do pênalti do Felipe Azevedo, eu falei: cara, desliga esse celular, por favor. E não deu outro. Cara, não era o Felipe Azevedo. Não pode gravar, não? Cara, mas é uma coisa que veio do céu, dos espíritos. Porque eu sou supersticioso, eu tenho até lugar pra ver pênalti aqui em casa. Cara, vai dar merda. Vai dar merda. Aí um cotonete tá na minha frente e eu fiquei meio intimidado, confesso. Falei assim: não grave nada. Mas ele tava tão empolgado. Aí, deu no que deu. Bateu mal. Felipe Azevedo bateu mal. Aliás, infelizmente, eu acredito muito no potencial do Felipe Azevedo. Eu acho que é um cara que, desde que ele entrou no elenco do América, ele tem demonstrado. É um cara inteligente. E aí ontem a gente tava comentando no grupão, no nosso grupo especificamente, a torcida do América começou a vaiar. Ele perdeu o pênalti, logo depois ele perdeu um gol cara a cara. E a torcida do América começou a vaiar o cara. Eu falei: cara, Marcão do Castro, comecei a brigar com os caras. Falei: galera, para de vaiar o cara. A torcida começou a vaiar o Felipe Azevedo. Não era a hora, eram 35 minutos do primeiro tempo. Porque eu acho que não é o momento. Não é, é o momento falei, a gente... Merecia, merecia, mas não era a hora, cara. Vai, sim. Ali não era a hora, não. Jairão, você falou o ponto crucial. Você tocou no ponto crucial. Merecia. Merecia. Porque só fez cagada. Mas não é o momento. O momento do América, a gente está apoiando. Foi o que eu coloquei no, na pílula, do, coloquei no, no videozinho essa semana. Cara, a gente tem que apoiar esse time do primeiro ao último momento. É, o próximo jogo, eu já tô vislumbrando o próximo jogo, que o Mateuzinho não vai jogar o próximo jogo. Quem que vai jogar no ataque do América? A gente não tem. Então a gente tem que apoiar esses Diego caras. Ferreira. Então, Diego Ferreira vai pra ataque. Que delícia. Olha que delícia. Então, e esse que é o negócio, cara. A gente tem que apoiar esses caras, por mais que a gente não acredite ou não vê o potencial no cara. Cara, a gente tem que apoiar os caras. Aí, é, o Marco, tá? O Marcão do Castelo. Se no final do campeonato a gente não subir, a gente enfia o dedo no... Não vou falar onde eu vou enfiar o dedo. No buraco desse cara. É, cara. Mas a gente tem que apoiar esses caras. Eu achei um clima tão agradável, é, um clima tão favorável esse último jogo do América, que a gente tem que apoiar esses caras, entendeu? Eu fiquei chateado, assim, eu brigando com os cotonetes, falei, porra, vamos apoiar esses caras. Perdeu o pênalti? Perdeu, tô puto. Tô puto, fiquei puto com o cara, perdeu o pênalti. Eu vou apoiar o cara até o final do jogo. O Adolfo tá puxando sua orelha no comentário aí, ó. Cotonete, você ainda vai virar um. Aí, ó. Ô, doutor Adolfo, é realmente o cotonete. Eu tô careca, doutor Adolfo. Não tem nem como virar o cotonete. Cara, eu tomei eu falei assim, tomei um vamos sentar uma hora. Eu falei, moçada, deixa eu assistir o jogo. Tava eu, minha filha, minha esposa. Eu tomei um vamos sentar! Calma. Moçada, o que eu queria dizer é o seguinte, Jairo, doutor Adolfo, Lucas, moçada, não perdemos nada, a gente tá na parada, calma, a gente tá na parada, nós vamos chegar, vamos apoiar essa turma que a gente vai chegar, é isso que eu queria dizer, eu tô muito otimista, por mais que esse jogo tenha sido decepcionante, que eu fiquei decepcionado, mas o Ponte Preta é um time chato, né? É um Ponte Preta, Oeste, esses times são meio chatos. A gente vai chegar, galera. É, time chato. Nós vamos chegar, calma. Vamos sim. Vamos ter paciência. E você, André, o que você tem a dizer para nós aí? Bom, essa informação que você deu aí antes do Felipe Azevedo, é aquele negócio, né? Ele vinha sendo titular absoluto durante o ano, aí teve aquele negócio dele sair para a Coreia, sei lá onde foi que ele ia sair, renovaram o contrato dele, e não sei se foi coincidência, dali para baixo ele desandou, né? E às vezes o cara tá ali, pô, quero me justificar, tal, ah, deixa eu bater, né? Então, assim, é meio que uma falta de comando aí, sabe? É meio que esse negócio do Luano passado, né? Não é hora disso. Entendeu? Não é hora de, quis dar um presente pro cara. Ah, eu acho que é o seguinte... Quem treina bate. Definido esse assim. Negócio. É, ué. E, na verdade, a questão de treino, uma vez eu questionei isso, a resposta que eu tive foi o seguinte. Ah, porque antigamente, lá na época do Zico, o cara treinava menos, aí ficava lá no CT batendo pinto. Hoje o cara faz um treino mais pesado, físico, aí ele não fica lá no CT. Eu acho meio que uma desculpa de peidorreiro isso, entendeu? Na verdade, os caras não ficam, os caras não têm interesse nenhum, né? Quando você pega que os técnicos vê isso, o cara diz que é treinar em dois períodos e tal, os caras ficam com raiva do cara. Então, acho isso complicado. E sobre a reclamação do celular, cara, esse negócio do celular parece que dá até zica, né? É, dureza. Mas é torcida do América também, essa coisa de vaiar, cara. Às vezes entrei no estádio, aí o América tipo, perdeu na moedinha, o cara fala, pô, hoje não vai dar nada certo, ela já perdeu na moedinha. Então, acontece, né? Faz parte. Nós somos uma torcida que corneta até hidratação, parada para hidratação, o cara tava reclamando que o time não merecia parar para hidratar. Não, tem que parar mesmo não, né, cara? O cara tem preparo físico, é para isso, pô. Não, é que o caso clássico, eu tenho que citar esse caso clássico, há umas 6, 7 rodadas, nem lembro quanto, que minha memória já não é a mesma. Cara, eu tava comemorando o gol do América, o cara tomou... Vamos sentar! Falei, cara, esse caso eu tenho que contar. Eu tô comemorando o gol do América, o cara me xingando que eu tava comemorando o gol do América. Vamos sentar! É por isso que eu só fico no corredor lá em cima. Eu não tenho onde eu sentar, né? Aí o nego não reclama. Exatamente por causa disso, cara. Que é um negócio que me irritava. Ele dizia, vamos sentar. Uma vez o cara jogou uma bolinha de papel em mim, se eu fosse um cara mais nervoso, eu tinha matado ele. Né? Então, é desse jeito. Alguns comentários aí, ó. O Glauco tá aí, ó. Abre o coração e solta o verbo, André. O Adolfo. Qual o verbo que ele quer que eu solte? Rapaz, se é o Glauco, tem que ser um verbo bem escolhido. Não pode ser qualquer verbo, não, tá? Tem que ser um verbo assim daquele dicionário. O cara é um poeta, né? Não, pois é. A doutora Adolfo, salve decadente, semana cheia, tensa de jogo bom e resultado ruim. E tá aqui relembrando a hashtag Bruno Azevedo, né? Pra quem não sabe, o Bruno Azevedo foi o criador do Acredita América na Itatiaia, né? E fez um desaparecimento voluntário. Mais informações na internet aí, gente. O resto todo a gente não sabe muito bem, não. Né? O Adolfo ainda tá brincando aí. Volta, André, Cold Hearted Inside Man. Já pedi pra voltar, né? Mas não tem como voltar de imediato, não. Mas agora serei Outside Man, viu? E o André, eu sei que eu nem te conheço, mas eu sei que um cara rock and roll como eu, tô vendo um sertanejo da melhor qualidade agora. Cara, nem me fala isso. Eu passo até longe, cara. Eu também passo longe, mas não tem jeito. Vamos tomar cerveja, vamos comentar sobre a América. O Gilberto Weber tá perguntando aqui: pessoal, cadê o Green que foi contratado? Rapaz, eu no treino ele treinou, inclusive treinou bem, tá? Eu fiquei observando lá, ele treinou bem, mas não está sendo nem relacionado. Né? O problema é que ele está fora, né? Eu não sei o que, que é, não. Não parece ser nada físico, né? Parece que é realmente escolha técnica aí. Eu vendo o estilo de jogo do Felipe, eu não sei como é que esse cara vai encaixar ali também, não, viu? Porque o Felipe ele tem muito esse negócio de três volantes, e o jeitão do cara jogar ele é o meia. E eu não sei, não tô vendo o Felipe numa reta final dessa aí abrir mão, né? Discípulo de Ivanildo, né? Então você já viu que a chance de abrir mão de um esquema de jogo é pequena. Então, tá lá, mas treinou inclusive bem. Alguém quer falar coisa aí do Rony? Não, você tocou no ponto, acho que é fundamental. Eu acho que nesse jogo específico, que a gente jogou contra a Ponte Preta, e o Marcão do Castelo, eu senti falta. Na hora que eu acho que o primeiro tempo o América jogou relativamente bem. E o segundo tempo, eu sentia falta de um meia para articular as jogadas do América. E aí, acho que o Giovani poderia ter saído, por mais que o Sávio não tenha jogado nada, eu, Marcão, colocaria o Toscano ou o Uruguaio no lugar do Giovani para articular as jogadas, do que colocar o Giovani no lugar do Sávio na esquerda. Eu tô tocando nessa tecla há um ano. Marcão, eu sinto falta de um meia. Precisa desse cara para distribuir as jogadas. Muito convicção do Felipe. Eu acho que ele fechou esse tipo de jogo e pronto. É isso aí. Exatamente. Você tocou na ponto-chave. É uma convicção dele. Ele quer colocar os três volantes. E aí, durante o jogo, as variações que ele faz são pequenas. Para ele colocar um meia para variar esse jogo, é muito raro de acontecer, entendeu? Ontem eu falei, cara, tira o Giovani, põe o Toscano e vão tentar articular. Se tivesse o Uruguaio, põe o Uruguaio, que eu sabia que ele não estava no banco. Mas aí o que ele fez? Cara, o Tigrão eu tenho que, né, ajoelhar, o Tigrão você é foda e tal. Mas eu acho que ontem ele deu uma cagadinha nesse aspecto. Precisa a bola chegar no Viçosa, nos pontos. Eu acho que o Mateuzinho ontem chegou uma hora que ele já estava, cara, ele não estava aguentando mais. E jogou muito ontem, hein? Muito. Jogou muito ontem. Mas ele ficou sobrecarregado. Não sei, sim, se você concorda comigo. Ele ficou sobrecarregado. Que joga pro Mateuzinho. Vai, meu filho. A ponte tinha hora que tinha três caras em cima dele. Os caras fecharam os caras em cima dele, assim, tava pesado demais. Até porque, tipo assim, exato, ainda no primeiro tempo, por mais que o Azevedo tava errando tudo que conseguia, mas era um outro cara pra dividir ali. E aí, o Bilu não conseguiu fazer isso quando entrou. Tipo, no primeiro tempo tava mais difícil. No final, como a gente colocou o atacante pra frente, tipo, colocou o Belusso e tal, a gente perdeu um pouco. Ainda que com o Giovani no meio, não é um meia, mas tipo assim, quando ele foi pra lateral, a gente perdeu até isso, né? Aí ficou só o Mateuzinho ali pra conseguir articular alguma coisa no meio, né? Tanto que ele começou até a rondar um pouco os dois lados e tudo. Na questão, o Tigrão não vai mudar o esquema agora, ele já falou que não tem tempo de treinar, implementar um novo esquema para essa temporada ainda, não tem muito tempo para treinar, tem que ser com o que tá aí. Não discordo dele nessa parte, mas assim, a mudança para quando o jogo não tá acontecendo, tipo ontem, a gente parou de criar, é assim, quando ele coloca o Belusso no lugar do Sávio, ele tá fazendo uma substituição ofensiva porque ele vê que ele tá querendo que o time crie um pouco mais. O Belusso até não entrou tanto de centroavante, fazer um pouco aquela ligada, ficou um pouco atrás do que seria o Viçosa ali, e depois foi o Vitão. Mas Pô, mas ali, você pode colocar, então, esse meia. Se você tira o Giovani, ou tirasse o Sávio, já que se ele fosse a questão, e dá pra colocar, por exemplo, o uruguaio ali pra tentar articular, ou que se a gente tiver um outro meia no elenco, assim, que fosse essa questão. Daria pra ter essa mudança, né? Já que é uma mudança ofensiva, ele tá querendo partir pra criar mais chances. E acho que teria mais resultado. Pode ser que ele não tenha confiança no uruguaio ainda. Às vezes ele acha que o jogador não tá pronto, ou sabe, sei lá, o que é a razão que o leva a não utilizar. Mas eu acho que nessa questão é mais do que só o estilo. Porque as mudanças que ele tem feito no final do jogo, para tentar ganhar a todo custo, elas já saem do estilo dele, assim. Falta ele pensar que é isso que falta, né? Ele tem as mudanças, são até bem... bem ofensivo nessa parte, né? É bem disruptivo com a questão do esquema tático dele quando ele foi ganhar, né? Mas faltou isso, tem faltado isso, né? E até uma parte um pouco legal, porque eu vi certa gente reclamando, falando que sentiu falta do Maranhão. Eu, particularmente, por mais que eu tenha achado que o Giovani não jogou rigorosamente nada, eu não senti falta do Maranhão ali. Ele mostra que, tipo, eu achei que pra carregar a bola ali pra frente. Ele fez ali, não é bom, errou quase tudo. Quando ele foi para a lateral esquerda, eu fiquei com medo desgraçado de tomar um gol para cima dele, porque para marcar ali, ele mostrou que não tinha muito caguete, né? Mas eu senti essa falta do Maranhão ontem, não. Não acho que a gente teria tido uma melhor sorte ou um desempenho melhor do que a gente teve. Eu também acho que não. Eu não vi nenhuma perda de qualidade pelo Maranhão, não. Eu acho que assim, né? Faltou jogar a bola quem entrou. Quem saiu não fez muita diferença, não. Né? Só um comentário aqui que o Bernardo Moreira falou que o gringo uruguaio, né? O Juan Moselli, assistiu o jogo da arquibancada. Né? Porque não tava nem. Se ele tava na arquibancada e tá fazendo mais que o Donizete fez, né? Não é? O tempo que o outro ficou lá. E dois comentários. Primeiro, gol do Bahia, tá? E o outro é o seguinte: vocês falaram aí do dentro do negócio do gringo, que o Tigrão, não sei quem falou aí, que não sabe como que ele entraria no esquema dele, mas aí que tá o negócio do técnico, né? Ele tem que arrumar a saída. Não adianta o cara só julgar de um jeito. Eu concordo. Né? Ele tem que arrumar jeito pra todo mundo julgar, né? Mas ele é, igual eu falei, ele é discípulo do Givanildo, tem aquelas convicções de jogar do jeito X ou do jeito Y e vai naquela. Até agora vem dando certo, mas os caras já estão entendendo como é que a gente joga já. Essa é a verdade. Mas é isso aqui. Gente, desculpa, eu tô falando sertanejo. Mas eu acho que é o que eu tô falando. Eu sinto falta de um meia de criação. Se a gente tem três volantes, a gente normalmente, o América joga com três volantes, com ou Flávio, ou Zé Ricardo, ou Maranhão, ou Juninho, né? E aí a gente tem a dificuldade da bola chegar no Viçosa, com qualidade, que o Viçosa tropeça na bola e tal, e tem o Mateuzinho ou Diego Ferreira na direita. Marcão, eu sinto falta de um meia de criação, de qualidade, que essa bola chegue menos quadrada para a linha de frente, entendeu? Então, ontem especificamente... essa bola vinha muito quadrada, entendeu? O primeiro tempo do América, eu achei que o América jogou relativamente bem, não estou falando que é excepcional, jogou bem, e o segundo tempo foi perrenga, achei que o time jogou perrenga. Eu sinto falta de um cara, eu não sei se esse uruguaio seria a solução, ou o toscano, que a gente criou uma expectativa grande nessa volta dele, seria o cara, mas essa distribuição de bola, entendeu? Eu achei que o jogo ontem poderia ser menos difícil do que poderia ser, entendeu? O jogo não estava tão difícil. Marcão, quando foi a última vez que nós tivemos esse meia? Há quanto tempo nós não temos esse meia, né? A Renan Oliveira estava aí, né? Pouco tempo. Para com isso. Fala comigo, né? O Renan Oliveira, quando ele voltou essa última vez, ele fez até uma cirurgia no coração. Falei, pô, às vezes vai ligar ele, né? Às vezes o problema dele era esse, né? Renan ele continuou aquela sonolência. Ele chegou na Red Bull. Se ele for jogar na Red Bull, dá certo. Na verdade, sabe qual é o problema do Renan Oliveira? Ele não gosta de jogar futebol. Ele gosta do dinheiro que o futebol dá pra ele. Esse é que é o problema dele. Fato. Então, o Bernardo é aquela moleza, né? O Bernardo tá dando um contraponto aqui, ó, do Maranhão. O Maranhão fez falta. Nós perdemos praticamente toda a segunda bola. Estava um buraco no meio e por isso não tinha como fazer a bafa quando a ponte estava saindo com a bola. É um contraponto. O que vocês acham? Eu acho que abafar, a gente abafou. A gente tava, tipo, o primeiro tempo em si, a gente terminou com 59% de posse de bola. Assim, a Ponte saiu, ligou alguns contra-ataques, mas em geral a gente conseguiu ter a bola e conseguiu agredir mais. No segundo tempo, a gente desbalanceou um pouco, eu acho que mais depois das substituições. Que aí sim, quando a gente tira o Sávio, leva o Giovani para lateral, coloca o Belusso, aí depois coloca o Vitão, a gente colocou os jogadores que acabaram não... É, não, aí sim, enfraquecendo o meio, que o meio ficou só com o Juninho e o Zé, e aí então, achei, era uma falança, era quase um 4-2-4, e o Mateuzinho e o Bilu com pontas que se aproximavam mais, né? Então aí ficou um pouco mais capenga no meio de campo. O nosso final de jogo ficou ruim, mas aí achei muito pelas substituições. Até quando a gente tinha no sistema que é o que seria, né? Tendo Maranhão ou não, a gente teve o domínio de posse, a gente não. Eles não agrediram tanto. A sensação que a gente tem de que eles poderiam ter ganho é muito porque eles tiveram um pênalti que foi anulado pelo impedimento e depois o gol que eles fizeram que também estava impedido. Mas também foram pontuais os ataques deles em contra-ataque, né? Não foi que eles conseguiram manter a bola ou algo mais assim. Ô, Deleux, eu vou te falar um negócio. Teve 3 cotonetes quase infartados do meu lado direito e mais 2 do lado da frente depois daquele lance. Cara, não sei, eu acho que o primeiro tempo, resumo da ópera, porque a gente não alongar muito do jogo, a gente pode discutir outras alternativas. Eu acho que o primeiro tempo o América jogou relativamente bem, né? E o segundo tempo achei o time do América muito por conta da substituição. Poderia ser mais fácil. Ficou chato, não foi tão produtivo, ficou capenga. Eu acho que o Giovani, que não jogou nada. Aliás, eu acho que ele não fez nada no América até hoje, fez aquele gol sem querer na última partida. E quando foi improvisado na posição do Sávio, que também não estava jogando nada, ficou pior, entendeu? Então, assim, o jogo que poderia ser mais, entre aspas, mais fácil, se complicou pelas alternativas do técnico. Volto a afirmar, bato palmas para o Tigão, mas acho que o segundo tempo não ficou legal, entendeu? Posso estar errado. Pode falar. Vocês não acham que foi um jogo bem aquém do que... Acho até que a gente esperava, não? Eu não sei, eu acho que me decepcionou com o jogo da América, de certa forma. Até que o primeiro tempo eu gostei. Como o abafa inicial, né? A gente pensa assim, a gente não teve o João Paulo para a bola parada. Então a nossa bola parada, novamente, não causou sustos. Então, tipo assim, isso já é uma coisa que atrapalha com o que a gente vinha jogando de antes. Para além disso, né, se você for pensar, o Viçosa teve 2 chances de fazer o gol ali com certa tranquilidade. Uma cabeçada, que ele até espalmou para a trave, e que depois lance deu origem ao pênalti, e depois o Mateuzinho deu a rolada que o Mateuzinho dá para ele, ele tá com o gol livre, ele não tinha marcação, e ele bate muito embaixo, ela sobe, né? Tipo assim, era um lance que, tipo assim, para padrão Viçosa, porque essa aí a bola veio roladinha perfeitinha, veio tranquilinha, essa era a bola para ele matar e fazer. Ele não fez, ele perdeu esse lance também no primeiro tempo. E aí também teve o lance lá do Azevedo, o Mateuzinho teve uma finalização também que o goleiro defendeu, então a gente conseguiu ter um volume até muito bom no primeiro tempo de chances criadas, né? O segundo tempo a gente caiu, acho que o Azevedo bateu a depressão nele de, não sei se, não sabemos por vai, mas assim, ver que tava mal. E aí o Diego, que avançou mais no meio tempo, já não conseguia chegar tão bem à frente. O time, o Juninho já tipo assim, fez uma excelente partida ontem, mas também no final do jogo já estava um pouco mais fisicamente, não era mais o mesmo, e as substituições acabaram matando a gente com essa questão de avançar. Não deu muito certo dessa vez, não foi igual foi contra no jogo passado, que as substituições deram aquele ânimo que conseguiu buscar o empate. Dessa vez as substituições não surtiram efeito. E a Ponte, que resolveu sentar no placar também no final, conseguiu manter o resultado até o fim, né? Mas a gente poderia ter saído com melhor sorte, tipo assim, se o Viçosa tá na forma que ele pegou no início do Tigrão ali, que ele começou a fazer gols embolado, ele não tá mais sendo aquele atacante tão efetivo que ele vinha sendo. E teve a fora os lances do Azevedo, né? Mas a gente começou bem, a gente caiu. Deleux, desculpa interromper a célebre frase desse tempo que eu entrei no Decadentes. Cara, eu achei que o Viçosa, no primeiro tempo, jogou muito bem, fazendo papel de pivô, mas assim, precisa, fundamentalmente, o meia para distribuir essas bolas. Eu sou exigente nisso. Precisa de um cara para distribuir essas bolas. Eu acho que o Viçosa jogou ontem bem, sendo esse pivô, mas a bola, principalmente no segundo tempo, as bolas não chegavam nele. Então, assim, quando eu falo desse uruguaio, que eu nem sei quem é o cara, nunca vi o cara jogar, E aí, quando eu falo do Toscano para ser esse cara no lugar do Giovani, que eu achei que rendeu muito pouco, por mais das deficiências do Sávio, que eu achei que foi muito limitado, mas, na minha opinião, eu preferia tirar o Giovani para o Toscano. Cara, eu tô arriscando, tá? É o que tô falando. Do que pôr o Giovani improvisando para lateral esquerda. Eu acho que o Giovani ontem jogou tão mal como no meio de campo como lateral esquerdo, entendeu? E a gente não pode cobrar, a gente sempre fala do Viçosa, por limitação técnica dele, mas a bola tem que chegar nele, com qualidade, o mínimo de qualidade, e não chega, entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer gol. Um jogo desse, cara, aí põe o Vitão, tudo bem, cara, eu não sei. Tem coisas que a gente, assim, desconhece, que a gente não acompanha o América tão regularmente, né? Mas ontem eu fiquei assim, putz, será que não valeria colocar o Toscano no lugar do Giovani, ao invés de improvisar o Giovani na esquerda, ou esse uruguaio que a gente nunca viu jogar, ser um articulador de bolas, não sei. Tem coisas que a gente fica questionando. Mas o que eu gostaria de frisar ou reforçar é que a gente está na parada. É. Nós estamos no jogo. Nós estamos na parada Petrano G4. Não, com certeza. O Marcelo Calçolari está lembrando aqui do Rodriguinho, falando que foi o último aí que não temos esse meia desde essa época. O Bernardo Moreira lembrando do Serginho, do Rui da Série B, não é o Rui Cabeção, claramente. E o Marcos Grassi falando aí. Marcão, você começou a puxar um assunto aí, vamos falar do ataque. O que vocês acharam do Vitão? Alguém perguntou aqui também, deixa eu ver, desculpa. É o José Ronaldo Pereira Júnior, está perguntando, boa noite pessoal, o que vocês acharam do Vitão no jogo? Eu, pra mim, não tenho opinião ainda não, mas do que ele jogou, achei bem feijão com arroz. Não dá pra, eu acho, eu não consigo avaliar ele. Também não. Ele jogou o quê? Deu 15 minutos no total, mais ou menos, a participação dele. Sim. Num time que já tava, tipo assim, já tava mais todo ao ataque lá, assim, mais pro abafa do que propriamente tentando criar. Então, ali não dá pra avaliar ele não. Vou começar o jogo. Deixa eu falar sobre ele aqui, é o seguinte. Esse Vitão, ele foi aluno de um amigo meu que tem uma escolinha lá em Teoflotone. Ele me mandou mensagem ontem cedo, falando que o menino ia ficar no banco. Então ele falou que o menino joga muito. Então ele tem muita expectativa nesse menino. Então, assim, nós não pudemos avaliar ontem, mas assim, ele falou muito bem. Então vamos aguardar, né? Pra ver como é que vai ser daqui pra frente. É difícil. A frase lá que o Alisson comentou, né? Do Tigrão falando que vocês podiam ter acabado com a carreira do Cubas, por sorte ele fez o gol tal, na partida assim, né? A base é muito isso, a hora que o cara entra, as oportunidades que ele tem, ou se ele vai conseguir realmente dar o salto, né? Eu lembro que conversando com... Teve um amigo meu que ele jogava pelo time, jogava pelo Magno, o time de futsal do colégio, e o Cho era uma categoria acima da dele, então que ele via o Cho jogar pelas equipes do Magno. E ele falava que o Cho jogava nas competições escolares era um absurdo. Ele falava assim, o que ele jogava de futsal, assim, pelo mar... Era o Cho mesmo. O que ele jogava, assim, era um absurdo. Só que no profissional, o cara não conseguiu vingar. O que ele era de diferente jogando categoria de base e jogos escolares, no profissional, não conseguiu render, não conseguiu dar o salto. O Vitão, tipo assim, pelo jogo de ontem, eu não posso avaliar. Aparentemente é um cara que tem força física, ele não se escondeu, ele tentou aparecer, uma chance que pegou ele livre, ele arriscou, então tipo assim, ele não se escondeu do jogo, o que é uma parte positiva. Resta, agora que dá pra ele é mais chance, né, uma sequência, começar um jogo, uma partida completa, às vezes, não, acho que esse ano é difícil, porque a gente tá brigando por coisa, não é hora de experimentar. Mas, por exemplo, para dar a chance para ele não jogar um mineiro ali, num time mais organizado e tudo, acho válido. Você comentou do Cho aí, o Cho, ele até chegou longe, né? Mas eu lembro, assim, na época, antes da reforma da Independência mesmo, às vezes tinha jogo lá o dia inteiro, no sábado. Aí a gente pegava, ia lá, acompanhava a base e tal. Eu lembro que tinha um jogador chamado Lafayette, pô, esse cara vai ser craque e tal, que não sei. Não deu em nada, né? Ele foi, acho que, não sei se foi pro Tupi, Mamoré, qualquer coisa assim, e nem pro banco ficava lá, entendeu? Então, às vezes, o cara não justifica, né? E, às vezes, base é muito isso também, às vezes é muito conjunto também, o cara destaca na base e não vai lugar. Aquele Léo, não sei se vocês lembram, acho que foi até para o Paranaense depois, foi artilheiro do Mineiro, fez trocentos gols, nunca jogou nada na América, né? Então, às vezes, acontece. Mas sabe o que eu acho que acontece? Ô, Jair, desculpa te interromper. Não, pode falar, Marco. Não, o que eu acho que acontece é o seguinte, nós perdemos jogadores importantes nesse momento do campeonato. O Neto Berola, por mais que ele tenha a limitação física dele, mas é um cara que tem um poder de arranque fudido, vamos dizer assim, que eu acho que nesse momento específico a gente precisa ter um jogador que puxe um contra-ataque, que gere um poder de gol para nós, a gente perdeu esse cara. O Felipe Azevedo, infelizmente, eu, Marco, acho que é um cara que tem um potencial, sempre foi um cara que tem uma qualidade técnica diferenciada, ele tá mal. Ele tá mal, desde que ele machucou, ele deu uma caída. Então a gente fica carente dessas peças, entendeu? E nesse final de campeonato, que a gente precisa decidir, cara. E aí jogar no Vitão. Vitão, resolve. Ontem, na hora que colocou assim, quem que vai entrar? Vitão. Falei, quem que é o Vitão? Eu, Marcão, não conhecia o Pinheiro Vitão. E aí eu vi que é um cara forte, né? Tem um vigor físico legal. Mas eu, Marcão, eu não sabia quem que era o Vitão. Então, assim, jogar... Não tô querendo dizer que o cara vai resolver a parada, não, entendeu? Mas nesse momento decisivo do América, eu acho que o Vitão não é o cara, entendeu? Não tô falando que ele é desqualificado, nada disso, longe disso. Mas eu acho que não é o cara para resolver a parada. Então eu já vou aproveitar, vou perguntar para vocês. Isso é o problema de você ter o plantel e ter time, né? Nós temos um time, de certa forma, nós não temos um plantel, né? Não, concordo com você plenamente. Mestre, eu há 3 ou 2 programas atrás, eu comentei sobre isso. Eu comentei o seguinte, eu sinto falta que o Tigrão, por mais qualificado que ele seja, esse rodízio do elenco do América foi deficitário, entendeu? Eu acho que o Ademir nunca provou ser um cara craque. Não, mas é um cara velocista. Se você perguntar assim, quem é o Ademir? É um cara velocista. Nós, hoje, não temos um cara velocista. Eu acho que esse rodízio do elenco do América não aconteceu ao longo do campeonato. A gente está na 32ª ou 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco do América não rodou tanto. E aí, não querendo defender o Felipe Azevedo, nem querendo defender o Juninho, querendo defender o João Paulo, esses caras jogaram. Aí vou tirar o Ademir, tá? Esses caras estão rodando, estão o campeonato inteiro. Esses caras estouram. E aí quem vai colocar? Ah, o Vitão. Vamos colocar. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu acho que esse elenco nosso não rodou tanto. E aí quando a gente precisou desses caras, a gente não sabe quem são esses caras. Entendeu? Ô, Marcão, eu acabei de ver aqui até uma reportagem falando, o Juninho jogou as 32 partidas. Então. Né? E o cara tá assim. E a gente critica... pô, o Juninho caiu. Pra mim, o Juninho regaçou esse de partida. Regaçou, jogou muito bem. Mas manter esse nível de performance ao longo do ano todo, não tô falando nem desse campeonato, não. O ano todo é punk, cara. É muito difícil, entendeu? E a gente não tem essas peças de reposição. Tá, sai o Juninho, beleza, entra o Maranhão, entra o Zé Ricardo, entra o Flávio, e aí vou tocar no dedo na fita. E o meia? Entendeu? Então, assim... o time do América tem essas deficiências de elenco. E eu, na minha opinião, nós rodamos pouco o elenco do América. E agora a gente está pagando o preço. Interrogação. Então eu já vou puxar aqui uma pergunta para vocês. Mateuzinho tá fora terça-feira. Quem entra para vocês aí? Acho que o Bilu. Eu acho que quem tem um... Bilu. Fora mais pro lado é quem tem o estilo de jogo mais parecido. Que bate fora da área e que parte pra cima. A dona Língua, a gente tem mais parecido com o Mateuzinho hoje, é o Bilu. Mas não é foda, desculpa o termo, não é foda o Bilu, que jogou 5 partidas no campeonato todo, e agora a gente fala assim, agora é o Bilu. Não é foda isso? O cara que jogou 5 partidas... Porque os outros jogaram menos que ele, né? Então, e essas coisas que me... Caralho, pô, o Bilu. Mateuzinho, que eu acho que cresceu muito, foi uma grande surpresa, na minha opinião. E agora é o Bilu, que o Berola tá machucado, Azevedo muito mal, mas é o Bilu. Quantas partidas o Bilu jogou, entendeu? E aí se o Bilu jogar mal, a gente fala assim, puta, que caralho, o Bilu não jogou nada, entendeu? Isso que me... é uma coisa que me bate na cabeça, que eu fico meio que questionando, entendeu? Enfim, mas eu acho que o Bilu é o cara também. Eu também entendo que é o Bilu, porque é o que joga, entre aspas, mais parecido, mas tem que ver do jeito que é o Felipe Conceição, entra o Giovani. Porque o Giovani é o Patrick dele, que tem o Patrick lá na cachorrada. Ou, aqui. que qualquer um que machuca entra o Patrick. Se o goleiro machucar entra o Patrick, o Giovani é o que entra em qualquer posição, lateral, meia, volante, na verdade, goleiro. O medo que eu tenho maior é de como o Leandro estava suspenso, se não me engano, não era? Se o Leandro volta para esse jogo, aí quem o Diego volta a jogar lá na beirada de cima e o Azevedo passa para outra beirada, né? Maior Azevedo jogar de novo. Aí vai a ser. A tendência é essa. Mas aqui, tá? Olha que merda. A gente tá achando ruim do Felipe Azevedo entrar e o cara era o cara, assim. Que vai, com certeza vai acontecer. O Leandro Silva vai jogar na lateral direita, Diego Ferreira, aquela dobra bacana, né? A gente tá falando. Genial. E o Mateuzinho vai sair. Quem que vai entrar do outro lado? É o Felipe Azevedo, que tá mal. A gente tá questionando. Enfim, é o Paraná, moçada. É jogo cabeça com cabeça. Não, nós não temos mais direito de errar, né? Não. Acabou o direito de errar. Eu até brinquei assim, com o pessoal que, tipo, que a gente, se a gente ganha ontem, a gente tá no G4, depois dessa rodada a gente mantém, possivelmente ia se manter lá, e aí era só administrar a diferença pra ficar até o final. Nós não entramos, nós corremos o risco pelos confrontos da próxima rodada, tipo assim, de gente ganhar ainda, mesmo com a vitória, não conseguir entrar. Então, tipo, não é uma certeza que a gente consegue entrar no G4 na próxima rodada. Então a gente não pode se dar o luxo. Agora, se a gente perde e abre uma 4 pontos de vantagem, tirar isso nos últimos 5 jogos fica mais difícil, né? Então, tipo assim, ainda dá. Agora a gente não pode se dar o luxo de tropeçar em jogo nenhum. A gente, se ganhar tudo, a gente sobe ou corre o risco de não subir pelos confrontos que tem lá na frente. Não, porque nós não temos confronto direto nenhum mais, né? Sobe. Não, eles mas tem confronto entre eles. Tem bastante confronto entre eles, sim. Se a gente ganha tudo, a gente sobe. A questão que eu tô falando é que eu não acho que a gente vai ganhar todos os jogos. O problema é isso. Aí só a minha lógica é o seguinte: depende só da gente. Entendeu? Por exemplo, só vai ganhar todas. Mas se os outros quatro ganhar todas, eles sobem, né? Seria essa lógica. Mas tem bastante confronto direto. Tem, né? Tem bastante confronto direto. Tem uns jogos malucos, assim, Curitiba Esporte, se eu não me engano. Tem uns jogos malucos, assim. Esse jogo que a gente empatou, óbvio, que a gente poderia e deveria ganhar contra a Ponte Preta, né? Isso é fato. Mas tem uns jogos, confrontos entre Curitiba e Sport, se não me engano, Atlético Goianiense, enfim. Cara, é o que eu falei anteriormente, assim, a gente fica chateado, óbvio, que o jogo de ontem era um jogo, na minha opinião, era um marco para entrar no G4, mas não é para desesperar, cara. Esse jogo, Campeonato Brasileiro Série B é punk. Pra mim, na minha opinião, é só Bragantino que tá caindo, que tá na Série A. O Sport, na minha opinião, vai brigar para ser campeão. E as outras duas vagas é Curitiba. São 6 clubes disputando as outras duas vagas. É Curitiba, Atlético Goianiense, América, Paraná, Operário, que entrou na jogada e meio que de paraquedas. Paraná. Ai, cara, e tem mais um time CRB. Que eu não vou nem lembrar. Hã? CRB. Exatamente. CRB. Então são esses 6 times brigando as duas vagas. E eu acredito piamente que o América vai entrar nessa briga, cara. Assim, a última partida é América e São Bento. Na minha cabeça vai ser esse jogo cabeça. São Bento já na Série C, a gente dando porrada em todo mundo. Pessoal, vamos para a Bala seguinte. Pode falar, André. Deixa eu só completar um negócio. Eu acho que o América tem que usar esse jogo até como exemplo. Eu acho que houve um oba-oba essa semana, sabe? Acho que perdeu um pouco o foco, sabe? Coisas fora de hora, é camisa, é humorista, é não sei o quê, sabe? Acho que ficou meio, sei lá. Acho que entrou num oba-oba antes da hora. Vocês não acham, não? Ah, isso pode ser, né? Porque foi o pessoal da 98 lá, teve negócio de camisa, mas não sei. Eu não sei medir muito bem essas coisas, não, sinceramente. Mas pode ser. Eu também não sei. Eu também não sei, não, cara. Assim, eu sou muito conservador e tudo. Eu acho que isso é muito foco, né? Eu marco, eu sou assim, foco. Quando você desvirtua um pouquinho, pode ser. Mas não justifica também o que não produziu no campo. Não sei. Pessoal, vamos para Bala e Colatina, então, pra gente fechar o jogo, pra poder falar daquela camisa sensacional que nós estreamos ontem. Tá aquele pau. Votação de Bala da Galera pelo Twitter. Bala da Galera ganhou Mateuzinho com 42%, seguido bem de perto pelo Craque Juninho, 34%, Ayrton com 13% e Lucas Cal com 11%. Marcão, concorda seu voto? Cara, eu não vou concordar. Ontem o jogo foi muito assim... Lucas Cal, eu vou dividir divisões do campo. Eu acho que o Lucas Calvo fez um jogo muito seguro na defesa, né? Muito seguro, muito tranquilo, desarmou as jogadas que tinham que desarmar. Meio de campo, o Juninho voltou a ser o Juninho, um pulmão operário da bola. Mateuzinho, cara, é engraçado, né? A gente metiu o cacete no bom sentido, tá, Mateuzinho? A gente metiu o cacete no bom sentido. Mas o Mateuzinho é um cara agudo, agressivo, um jogador que puxava o ataque do América. Mas, assim, eu ficaria em dúvida entre o Mateuzinho e o Juninho. Mas o que vai pesar negativamente em relação ao Mateuzinho, principalmente no segundo tempo, porque quando ele dá aquela puxada para o meio, ele dá aquela cortada para o meio, às vezes ele perdia a bola e poderia gerar um contra-ataque para a Ponte Preta. Então, vou votar no Juninho, cara, que eu acho que ele resgatou, assim, o Fênix muito bem. A gente está metendo um cacete do Juninho nas últimas análises. Muito bem, cara. Pulmão, produtivo, e no ataque. Muito bem, eu vou votar no Juninho. Legal, legal. André, seu voto? Pô, eu vou acompanhar o Marcão. Pela regularidade, vou votar no Juninho também. E um por fora, vou votar na torcida antes do jogo, a Rua de Fogo lá. Foi bem legal, viu? Foi bem bonito. É, isso aí foi bacana mesmo, né? Show de bola. Felipe, seu voto? Eu sigo o pessoal. Eu acho que o Juninho ontem fez uma partida assim fenomenal. Voltou a ser o Juninho de antes. E embora eu acho que se a gente chegou perto de assim, os lances nossos de perigo que poderiam ter dado a vitória foram da parte do Mateuzinho. Eu tô gostando que agora ele voltou. Depois das crises que a gente tava fazendo no início do ano, que eram merecidas ao ponto, né? Ele não vinha sendo um jogador produtivo. Ele voltou a ser aquele jogador arisco, aquele que parte pra frente, que tenta, que não tem medo, que era o antes da lesão dele. E eu acho isso muito positivo. Então, tipo assim, se ele continuar assim, é uma peça importantíssima pra gente hoje. Assim, se a gente tem a nossa única peça que tem funcionado no ataque jogo pós-jogo, tá sendo ele, né? Mas e detalhe, Deleu, desculpa, eu tenho que se interromper. E é uma preocupação pro próximo jogo contra o Paraná, né, cara? É. Que a válvula de escape... tem sido o Mateuzinho. E aí, contra o Paraná, eu não sei quem colocar. Desculpe te interromper, mas eu acho que eu fico nessa interrogação. Isso aí. Eu vou votar, eu vou ir um pouquinho diferente. Eu vou realmente no Mateuzinho, embora o Juninho mereça muita moral também, porque fez um jogaço ontem. Mas o Mateuzinho tá jogando muita bola, tá motivado. Ele tava absurdamente marcado ontem, igual eu falei, tinha hora que tinha três dando nele em sequência, né? E para nós faltou foi outra saída ali pro time, né? Mas ganhou o Juninho. Juninho ganhou um abraço então do nosso amigo Thales Maciel, que anda sumido do programa, mas ganhou um abraço aí do Thales, viu, Juninho? Pode cobrar. Alguém mais quer um abraço do Thales aí? O abraço, ele ficou de me dar abraço ontem, não me deu abraço e nem me pagou a cerveja que ia me pagar, né? Que é pior. Olha a denúncia, né? olha a denúncia. Thales Maciel, pagar a cerveja. Barbaridades vazias, né, cara? Não, cara, é um absurdo. Barbaridade. Vou chamar o Datena, é barbaridade. Voto de colatina da galera. Ganhou uma longa distância dos seus concorrentes. Felipe Azevedo, com 75% dos votos para colatina. Seguido de Giovanni, com 11%. Sávio, com 8%. E Felipe Conceição, com 6%. Cara, eu vou começar com o meu voto e vou dizer que não tem outro, não. Pra mim é Felipe Azevedo pelo conjunto da obra. Perdeu o pênalti, botou a bola debaixo do braço, não fez nada, deu uns dois contra-ataques ridículos pro time da Ponte Preta. E eu vou falar com você que não tá pra perdoar, não. E embora Giovanni e Sávio também, foi assim, na tábua da beirada. Foi difícil aguentar os dois em campo. Então, mas meu voto vai pro Felipe. Por falar em Felipe, seu voto. Olha, primeiro um comentário que eu acho que o senhor está difamando o meu nome, porque ambos os Felipe são Felipe. Então, ah, ele é Felipe, é? Ah, foi mal, desculpa aí. Então, é só uma difamação pessoal, acho que embora a serigrafia certa do nome, para ele está errado. Mas é o Azevedo, embora, assim, o Giovanni foi muito mal, o Sávio foi melhor do que o jogo passado, mas ainda assim foi muito mal, e o Tigrão, para mim, ganharia uma menção honrosa muito pela momento de Vanildo, né? A questão do pênalti. Aparentemente não ter um batedor treinado oficial ali para esse tipo de situação. Mas vai o Azevedo. Quem nos tirou a maior chance de vitória ontem foi ele. Se a gente tem É, se, assim, se é o Leandro jogando com o Diego naquela posição, acredito que a gente tivesse, pelo menos, assim, o pênalti, o Viçosa batido, uma melhor sorte. Embora que acho que perdeu o gol, o Diego teria perdido igual, né? Mas eu acho que foi preponderante ali os erros dele e essa postura dele de querer bater, de ser o cara para resolver a situação. Isso aí. André, seu voto? Ué, tem como discordar, não. Felipe Azevedo, segue o jogo. Marcão, e seu voto? Cara, eu acho que essas quatro figuras mereceriam o Colatina, com certeza. É, o Giovani conseguiu ser pior do que o Sávio, tanto na lateral esquerda como no meio, né? Isso é, nas duas posições que foram propostas para ele jogar, ele jogou muito mal. É, o Sávio jogou mal, óbvio. Mas o Azevedo, eu vou dar esse voto pro Azevedo que eu dou no coração, porque eu gosto do futebol do Azevedo, cara. E ontem, quando ele perdeu o pênalti, e ele perdeu um gol logo depois, cara a cara, não sei se vocês se lembram, que ele perdeu um gol cara a cara, a torcida do América, parte da torcida do América, começou a vaiar. Aí eu falei, caralho, falei, moçada, segura a onda, não vaia não. Eu tentando apartar a situação, já embriagado. Falei, galera, não grita não, vamos vaiar não, vamos apoiar e tal. Mas ele, cara, ele foi decisivo nesse empate. Então, assim, eu vou ter que votar no Azevedo. Azevedo, vai tomar um abraço gostoso do Alisson, que delícia. Chupa. O Alisson, peste negra do CT. Vai dar aquele abraço no Felipe Azevedo, viu? Se prepara, viu, Felipe? Que o negócio é feio. Então, fechamos o jogo, moçada. Vamos comentar agora da outra novidade desse jogo, que foi a estreia do uniforme vermelho, que as más línguas dizem, ou as boas línguas dizem que não é vermelho, é bordô, com detalhes em prata. Grenar. Grenar, isso. É grenar, com detalhes em prata, usando um escudo que não é do América. Eu me senti torcendo pro 7 de setembro. E vocês? Vou deixar todo mundo falar para eu falar por último. Eu não lembro qual foi o 7 de setembro, mas para mim também, não, assim, a camisa não é de toda feia. Acredito que ela fosse... tivesse no comum dos modelos de camisa de goleiro, no lugar da famigerada camisa azul, por exemplo, já que ela tem o mesmo design, ela muda só a cor dos números e afins, e um escudo que não é o nosso, né? O maior problema foi o escudo, mas ele também não faz não ser tão inovador assim como o terceiro uniforme, né? Mas como modelo, não acho tão feia. Só o uniforme titular do 7 de setembro era uma camisa vermelha com calção branco. Por isso que eu lembrei do 7 de setembro. É um pouco anterior. E o escudo 7 de setembro era meio parecido com o do Santos, né? É no jeitão mesmo, só que era vermelho e branco. É. Isso. Você, Marcão, o que você acha da camisa? Marcão, você está mudo? Acho que como alcoólico. Estão me ouvindo agora? Opa, agora não. Por incrível que pareça, eu não estou alcoolizado. Mas, por incrível que pareça, mas eu, sem nenhum viés ideológico, longe disso, eu sou um cara conservador nesse aspecto, assim, e a minha referência do terceiro uniforme do América, do ano passado a terceira camisa era tão bonita, cara, aquela camisa verde, com o número dourado, cara, era muito linda, é muito linda, então assim... Eu não gostei, eu tenho uma identificação com verde, preto, branco, e vermelho para mim, infelizmente, que as pessoas não me concordam da minha opinião, eu não gostei, não consigo ver o América ontem jogando, quando vê o vermelho, ou o Grenat que seja, não vejo o América, então eu não gostei. Eu tenho particularmente três problemas com a camisa. Primeiro, eu não gosto de uma camisa do América. A camisa 3 tem que ser diferente? Tem, normal que seja. Mas eu acho que você tem que ter as cores. O verde tem que aparecer de alguma forma, o branco tem que aparecer de alguma forma. O preto ainda acho mais optativo, assim, mas o verde e o branco, para mim, tem que constar de algum jeito, sabe? E quando eu penso nisso, assim, eu acho que... Essa é uma coisa que me incomoda muito. Mesmo na famigerada camisa laranja de 2016, tinha lá, tinha preto, tinha azul, tinha verde, tinha branco. Outra coisa que me incomoda, eu particularmente não gosto do vermelho na América, principalmente a exaltação do vermelho. Por quê? Porque nós jogamos de vermelho em protesto contra a profissionalização. E isso foi uma coisa que não foi bom para a história do América, sabe? É muito bonito, tem gente até que gosta dessa coisa da resistência, de não sei o quê, que nós somos a resistência do futebol, mas eu acho ruim, eu não acho algo a ser exaltado na história do América, porque foi uma decisão que nos prejudicou muito mais do que nos ajudou. Mas aí é uma opinião minha, né? A outra coisa, a questão do escudo. Eu sou muito chato com a questão do escudo, porque o escudo é a identidade visual do seu time, é a versão pocket, a menor versão da identidade visual do seu time. Você quer mostrar a América? Qual que é o menor jeito de você mostrar? O escudo, sabe? Então, eu sou muito Jairo, o escudo vamos dizer assim, a porta de entrada do clube. Exatamente. Né? A gente enche o saco, briga com a cachorrada de tampar os escudos. Aí a gente vai e muda o escudo. E assim, e nós já somos um time que não é tão conhecido fora daqui, né? Então, assim, no momento que você tá no momento bom, você tá, sabe, tudo a favor, você faz o contrário. Em vez de você valorizar seu escudo, seu mascote, suas coisas reais, você pega e vai para uma falsificação, né? Assim, é um trem absurdo. E é muito louco você querer colocar esse trem aí de contra-profissionalismo, sabe? Porque o que acontece? O que mais se busca na América hoje? Profissionalização, parceria, clube, empresa, não sei o quê. Aí você vai exaltar o contrário. Você vai exaltar a época que você quis ser amador. Cara, é muito louco, assim. Eu não consegui entender qual que foi a lógica por trás disso, não. E aí você tá falando, o negócio não devia nem ser exaltado na América. Nós não podemos apagar a história, mas a gente devia sair com isso, sabe? É aquele campeonato de 93. O América assinou o regulamento que ia disputar aquele campeonato. Aí ele cai, ele quer entrar pra melar o campeonato porque ele caiu. Porque se não tivesse caído também, não ia processar ninguém. Né? E fica umas coisas, cara, que, sabe? Eu acho que a gente exalta coisas erradas na América, né? Pois é. Enfim, segue aí o seu comentário. Não, eu só acho errado isso. E aí você completou, falando que a gente briga tanto para a identidade visual, para não tampar os escudos, para os escudos ficarem visíveis. E aí, de repente, alguém no marketing tem uma ideia de fazer um escudo vazado cheio de estrela dentro. Pô, torce pro Cruzeiro. Lá no Cruzeiro tem um escudo vazado cheio de estrela dentro. Sabe? E ainda escolhe um escudo que ainda parece com o de um rival, sabe? São umas coisas assim. Que não precisa, sabe? E o Carlinhos Paiva, ele tá bolado com isso aí, e é um cara que eu respeito muito, porque é um cara que conhece a história do América melhor do que praticamente. Eu acho que é o cara que mais conhece a história do América, o cara escreveu uma enciclopédia do clube. Então, é preciso respeitar também, sabe? Mas diga aí, André, coloca a sua colocação aí. Então, é o seguinte, eu vou até me alongar um pouco mais nessa questão, porque essa camisa, para mim, foi uma das gotas d'água, para mim. E por isso que eu pedi meu afastamento de qualquer atividade política do clube e tudo mais, pedi para retirar meu nome de conselho e tudo isso. O que acontece? Eu acho que nós temos um estatuto que seria as regras do clube, tá? Então é o seguinte, o estatuto só vale para a gente quando a gente quer as coisas para nós, quando não é interessante, a gente esquece o estatuto, passa por cima, né? E assim, não é a primeira vez que isso vem acontecendo, igual, por exemplo, o estatuto coloca muito claro que não pode ter manifestações políticas e tudo mais. Aí o presidente resolve ser candidato, vai lá, para jogo para ter live, pega o técnico para fazer propaganda política para ele, né? Aí tá errado. Mas aí todo mundo fica aquele deixa disso, você quer tumultuar, aquele tipo de coisa, né? Então, a questão da camisa, o estatuto é claríssimo. Ele coloca que o América tem as três cores, verde, preto e branco. Eu esqueci o artigo aqui agora, mas eu lembro que a linha 3, ele coloca muito claro, o uniforme do América deverá ser obrigatoriamente composto pelas três cores oficiais. Então, o grená não é cor oficial, nem o cinza, prateado, seja o que for, não são cores oficiais. Então, o que acontece? O uniforme está em desacordo com o estatuto. Ele é além de ser uma aberração total por tudo que nós elencamos, ele está contra o estatuto. Né? Você citou o uniforme laranja, ele tinha detalhe verde, preto e branco. Então, ele está em acordo com o que rege o clube. Como é que a gente quer pedir uma parceria, quer não sei o quê? Aí fala assim, não, a gente quer uma parceria, mas aqui o estatuto é só quando a gente quer, aqui o presidente resolve fazer as coisas da cabeça dele, porque ele entende tudo de futebol. Cara, isso não existe. Né? Acho que o Felipe pode até falar melhor sobre isso, é um cara que mora fora, mas não tem jeito, cara, disso ser assim, entendeu? Então, assim, e me deram uma justificativa esdrúxula, falando que, não, porque no mundo inteiro o terceiro uniforme é diferente e tudo mais. Cara, isso não é justificativa, não. Isso aí para mim não é justificativa, porque o que acontece? A partir do momento que você está vendendo como uniforme, você está entrando em campo como uniforme, ele é seu uniforme. Se ele é o terceiro, quarto, milésimo uniforme, ele é seu uniforme, entendeu? É diferente do América chegar e entrar com a camisa no jogo, escrito assim, Decadentes é um péssimo podcast, e depois tirar a camisa, né? E, então, assim, é as coisas assim, sabe? Teve uma época que teve, o América fez uma camisa contra o racismo, era uma camisa preta e branca. Aí pegaram e cancelaram, ia julgar. Eu lembro dessa camisa. Mas assim, ela tá correta dentro do que as regras do clube regem. Essa não, ela tá fora, sabe? E é um atropelamento das coisas, cara. Ninguém respeita nada, respeita, todo mundo faz as coisas da cabeça. Então, esse tipo de coisa vai desanimando, entendeu? Então, assim, independente da gente gostar ou não da camisa, nós temos que ver que ela tá em desacordo com as regras do clube. E ninguém fala nada, todo mundo acha que tá lindo e tal. O André, sabe? Desculpa. Fazer uma pergunta de leigo, tá? Desculpa, uma pergunta de leigo. Quando é lançado qualquer tipo de uniforme ou qualquer mudança de chancela do América, não vou nem falar de chancela, porque é uma coisa... Mas acaba que, nesse caso específico do uniforme, o escudo do América está sendo interferido, né? Vamos dizer assim. Uhum. Cara, quem que aprova, quem não aprova? Eu tô de fora, tá? Vai lançar um uniforme, uma camisa, que isso passa para algum tipo de aprovação dentro do América ou não? Como é que é isso? Eu não sei. Alguém dentro do conselho de aprovação tem que aprovar. Alguém tem que aprovar. Ou cinco ou um só, mas alguém tem que aprovar. Alguém do conselho de administração tem que aprovar isso. Né? Ou quem tiver no marketing que seja, não pode chegar e falar assim, não, eu quero ir fazer essa camisa, né? E pronto, né? Agora, essa questão do escudo, cara, eu acho isso tão importante. E as pessoas, às vezes, eu não gosto aqui nem daquelas estrelas soltas, cara. Porque eu acho o seguinte, o escudo do América é o escudo do América. Eu não gosto nem daquele fundo verde, pra falar a verdade. Eu acho que o escudo é um só. Né? E assim, o América coloca essas coisas, essas tradições, que é um time tradicional, tem o mesmo escudo desde 1912, aí vai e muda escudo, muda não sei o quê, sabe? E assim, pra quê, né? Parece que isso, pra ganhar uma mídia rápida, né? Uma matéria de jornal, sabe? Uns trem... Pô, vamos jogar a bola, vamos subir e ganhar a mídia em cima do que é correto, né? Eu vou te falar uma coisa assim, o América tem, assim, as cores mais diferenciadas em termos de camisa, né? Eu acho que o uniforme do América é um uniforme diferenciado. O escudo do América, a chancela da América, é tão diferenciado que todas as pessoas que a gente conversa e a gente que viaja muito a nível de trabalho, nível corporativo, né? Que a gente trabalha, cada um tem uma função, enfim. E as pessoas, cara, que legal, vê uma essa camisa verde preta, é diferente, verde, cara. Verde preta na rua, aí assim, 95% de chance é América. É igual você vê uma do Grêmio, você sabe que é Grêmio. Agora, por exemplo, você vê uma porcaria preta e branca, sei lá, pode ser Ceará, pode ser Tupi, pode ser Figueirense, entendeu? Pode ser qualquer porcaria. Exatamente. Aí você tem um diferencial, aí você quer ir. Do contrário, é até justificativo que o pessoal mais antigo, né, da época da Alameda, reclama muito que o uniforme é o verde e branco. Você tem outros times verde e branco, tem Juventude, tem o Coritiba, né, sei lá. Sim, sim. Então, assim, eu acho importante isso, você tem um diferencial, e não um diferencial feio, porque poderia ser um diferencial horroroso, né? E sim, assim, sim. E nós, em vez de usar isso a nosso favor, no momento nós temos mais mídia, mais negócio, nós estamos fazendo o contrário. Então, nós estamos jogando o contrário. Isso que eu tô querendo dizer, assim, a gente tem uma marca diferenciada, cores diferenciadas, e num momento único, vamos dizer assim, cai na contramão de tudo. E aí eu até coloquei, nós do Decadentes, não sou eu, nós do Decadentes colocamos até uma pesquisa com outros podcasts, outros tweets, qualquer. Você é para favor? Muitas pessoas falam assim, bacana. Mas eu, Marco, eu fico incomodado porque a gente tem uma identidade muito forte que diferencia de todos os clubes do Brasil. As cores nossas são diferenciadas em relação a tudo do Brasil. A nossa chancela é diferente de tudo do Brasil. Então a gente não pode... Ah, sei lá, cara. Enfim, eu tô dando uma viajada. Tem uma questão dentro disso que é o seguinte. Vendeu pra caramba. Quer dizer, eu nem vi tantas camisas lá ontem quanto eu imaginei que ia ver, não. Mas, cara, tudo que é diferente vende. Porque, por exemplo, vou falar até no meu caso. Eu gosto e tal, mas assim, vou comprar outra verde preta, assim, sei lá, não, sabe? Outra verde branca, já tem várias, sabe? Ano passado eu só comprei aquela toda verde musgo. Eu fui no lançamento, aí fui pra cá, assim, pô, essa camisa tá bonita, tá diferente e tal. No outro dia, 10 horas da manhã, eu tava lá no Boulevard pra comprar. As pessoas acabam indo em cima do que é diferente também, né? Às vezes nem. Até o Marcos Carente falou isso, né? Ah, pô, pra quem é colecionador é um prato cheio. Sim, mas não quer dizer que tá bonito ou que tá certo, né? Às vezes, assim, tem momento, não era o time para isso. Eu acho que foi uma decisão errada. É, eu não sei, assim, por que que foi essa ideia, assim, e esse contrato lá com a Esparta é um contrato meio que deu errado, né? E não tá sendo cumprido, assim, as coisas, né? Nós estamos jogando de branco porque não entregaram nem camisa verde e preta, né? Então, assim, não sei, às vezes precisava cumprir um número de vendas, aí inventaram isso aí, sei lá, né? Assim, vai entender. Eu até, você comentou de questão de clubes de fora. É tradicional, realmente, na Europa, o terceiro uniforme, que é uma coisa mais recente, não chegou muito, de ser uma cor diferente. Embora, tipo, você tenha o uniforme principal, vai ser sempre da cor original do clube, não tem muita modificação. O reserva, os clubes geralmente tem umas duas ou três cores, que eles geralmente ficam, segundo uniforme, tipo assim, que não varia muito, se eu falar mais do futebol inglês. E o terceiro uniforme aí pode ser qualquer, com a maior aberração do mundo, aí pode ser qualquer cor, mas não tem, isso não tá muito... Isso, acredito, né? Isso não está estruturado, não tem nada que os proíba de fazer, igual nós temos no estatuto, igual você comentou. O maior problema para mim é uma mudança de escudo. Eu até acho que normal fazer um rebranding, igual a gente fez, há muito pouco tempo, né? Que é uma modernização do escudo, porque os clubes hoje têm feito isso, para ter um pouco mais, porque para aparecer em mídia social, para você conseguir identificar, para você conseguir ter essa pegada virtual, o pessoal tem feito um rebranding, porque o que aparece nos clubes é o escudo, né? Quando você está de ícone, é o avatar dos clubes, é o escudo deles. E é isso que fica para a galera ver. Então, o Juventus mudou recentemente, alguns clubes fazem só um bem mais... Dá uma modificação, deixando um pouco mais clean, um pouco mais moderno, mas tem tido feito essa pegada, né, para poder ter esse engajo de mídia social. E a gente parte, assim, a gente não faz um negócio moderno, não é exatamente moderno, é um padrão bem antigo e que não remete em nada a gente. E você pega as nossas mídias sociais agora, acabei de desapiar o Instagram aqui, e tá lá esse escudo, essa coisa assim estranha com 10 estrelas no meio. E, tipo assim, você não consegue reconhecer, assim, a América. Você tem que ler agora pra pegar. Esse é o maior problema. Você tira a identidade. Até no meu caso, eu sou até contra ter só as letrinhas abertas ali. Não aparece tanto que a gente. Ainda mais porque, tipo assim, nos uniformes que a gente tem que é aberto, né? Um deles é verde, no outro os outros dois são preto, né? Nas camisas de goleiro que eu tenho, né? Ele é preto, assim. Então, tipo, você não pega direito que é o escudo do América. Igual você vê nos outros, bonito e tal. Então, tipo, uma coisa é fazer o rebrand, que a gente fez, a gente gastou um dinheiro pra poder fazer a modernização da marca, não tem muito tempo, né, que eles modificaram o escudo. E aí você pega pra essa temporada e você, tipo, basicamente muda o que fizeram lá, coloca essas opções, ela toda aberta que não tinha antes, coloca essa opção, pra mim, bizarra, de um escudo vermelho com estrela, se remeter a muita coisa. Isso é que, pra mim, eu acho errado, assim, a camisa em si, como gosto estético, eu não achei ruim. A camisa, esteticamente, eu não achei ela feia. Eu acho que é errado, mas se ela tá em desacordo, isso é um erro. E o que mais pega pra mim é o fato de dar uma mudança do estilo. Isso pra mim que é imperdoável, que isso tira toda a questão de visibilidade de marca, né, que a gente tem. Isso é que eu acho que tá errado. Você não tem em outros lugares, você não tem um referencial. Você pode falar assim, ah, beleza, terceira camisa, então, pode ser outra cor. Vai, mexe no estatuto, permite, a gente faz uma terceira camisa que vai ser sempre uma coisa de chamar atenção, alguma coisa e tudo, seria ok. Mas aí você não pode... nenhum clube tem um escudo só para uma camisa, assim, tipo assim, por fora. Você não faz um escudo diferente, porque isso é meio que um tiro no pé em termos de marketing, né? É, não é no América, esses tiros no pé são constantes, né? Isso é impressionante. Na verdade, até para esclarecer um pouco, no estatuto não fala sobre o escudo. Então, isso é até uma falha dele, né? Eles fizeram esse manual de marcas e... Quer dizer, isso não foi aprovado, né, pela Assembleia nem nada. E parece que essa aberração desse escudo está até lá. Só que aquilo está lá julgado e ninguém achou que algum gente boa algum dia teria essa ideia de usar aquilo, né? Então, assim, e as mídias sociais do clube estão com aquilo, né? O que é pior ainda, né? O Instagram que eu vi agora tarde. Mas, assim, igual você falou, assim, de deixar clean e outras coisas. Quando eu questionei sobre as estrelas abertas, a resposta foi essa mesmo. Foi de... Porque hoje tudo é muito pequeno, né? As pessoas, o celular, né? Mesmo tablet. Então, para não ficar muito pequeno o escudo, fizeram aquilo. Assim, explica, mas para mim não justifica, não. Acho que tem coisas que são mais importantes. E, cara, tem um negócio do escudo, até acho que foi o Jair, você citou o Carlinhos aí, ele colocou um negócio, que eu não sei nem se é devaneio dele, não, se faz sentido, mas o goleiro jogou com um escudo e o América com outro. Ele falou que o América pode perder os pontos e tal. Acho que aí é já até piração demais, assim, mas é mais uma aberração, né, cara? Por que, que não adaptaram o escudo pra camisa de goleiro também, né? É porque acho que isso não dá, porque se for pensar assim, a gente jogou com um escudo diferente, né? Porque a camisa de goleiro, em geral, ela não tá com o escudo que bate com a camisa número 1. Se isso for tirar ponta, a gente perdeu pra quase todos os jogos nossos nessa temporada. Só quando a gente jogou de branco que o escudo tá batendo, né? Que as camisas de goleiro... Menos pior, então, né? A camisa de goleiro tá com ele aberto. Então, tipo assim, escudo diferente, a gente tem jogado a competição inteira, né? Mas tem outra coisa também, né? Pô, o uniforme tá em desacordo com o estatuto. Pô, convoca uma assembleia extraordinária, chega lá, fala, podemos fazer isso, autoriza, pronto, sabe? Faz as coisas dentro dos trâmites legais, né? Esse tipo de coisa que, sabe, que enche o saco, né, cara? Porque faz o correto, né? Os cara vão fazendo e dane-se, né? Toca o Jair, eu acho que essas discussões, assim, eu acho que a gente pode até, em algum momento, eu acho que até legal a gente fazer isso, porque eu acho que a proposta do Decadentes é justamente... a gente não ficar falando unicamente de partida, de futebol, pós-jogo e tal. Essas questões que envolvem a América, né? A ideia é essas discussões que são mais pertinentes. Uniforme, estatuto, que eu acho que tem que discutir mesmo. A gente tem que ser mais aprofundado nessas discussões para não passar batido, para não ficar também no senso comum, assim. Essa questão do uniforme especificamente, nós jogamos no nosso Twitter. Quem concorda? Confesso que depois de 40 garrafas de cerveja eu não vou lembrar qual que é o resultado, mas confesso que foi pau a pau. Teve gente que concordou e gostou da camisa, se é bonito ou não, mas eu acho que a discussão é um pouco mais profunda do que se é bonito ou não, se a identidade do clube foi perdida. Enfim, eu acho que vale a pena a gente discutir isso no futuro próximo, vamos dizer assim. Marcão, meio que tipo assim, vou pegar meu apartamento aqui, vou mudar ele todo, na minha fachada aqui, eu vou mudar, pô, ficou bonito, ficou mais bonito que o prédio, mas não é permitido, entendeu? Não é, acho que o ponto-chave é esse, não é ser bonito, ser feio, ser legal. Sim, verdade. Sabe? A discussão é mais profunda, né? Mas não, sim. Que nós temos regra, né? Eu concordo justamente com você. Pra esse tipo de coisa. Eu não tô, eu concordo com você plenamente, eu não tô nem discutindo. Eu acho que a gente tem que discutir, tem que conversar sobre isso e isso passar pra frente, entendeu? Pra não ficar essa discussão nossa só aqui do Decadentes, é jogar a poeira pra cima e chegar lá em cima. Eu acho que a proposta do Decadentes é essa. Deixa eu colocar alguns ouvintes aqui. Só uma conclusão rapidinho já. Ô, Marcão, a minha saída do conselho e dos cotistas foi exatamente por causa disso. Porque as pessoas às vezes querem ser um conselheiro por status social, para falar que é conselheiro e tal. E eu acho que essa não é a função. Eu acho que a função nossa não é só, sabe, pegar aí na hora que precisa, vai. Eu acho que nós temos que ser vigilantes também. Não só o deliberativo, mas também o ético e disciplina e o fiscal, entendeu? Não é só na hora que precisa ir lá e fazer, entendeu? Você tem que estar sendo vigilante, porque senão vira aí o que nós estamos vendo aí no Cruzeiro mesmo, sabe? Então é deixar a coisa ficar correndo solta e vira aquela bagunça. Então, eu acho que é função. Função, inclusive, da torcida mesmo, cara, de cobrar essas coisas, né? Assim, não é achar que, não, esse não é o momento, vai desestabilizar, vai não sei o quê. Tá. Pô, não é, cara. Nós temos regras para cumprir, entendeu? Todo mundo olha para a direita, mas não quer dever, né? Não, eu concordo. E essa discussão toda, o objetivo é fazer uma América cada vez maior, né, cara? Então, assim, não é negócio de oposição, enfim, é fazer uma América grande. Eu acho que é O principal motivo é a América, né? Não é pessoal, sim, contra as pessoas. Sim, concordo com você plenamente. Alguns comentários aqui, ó. Sérgio Tavares, que já que não tá cornetando aqui ao vivo, tá cornetando via comentário, ó, pra você ver, ó. O 7 de setembro foi incorporado ao Coelhão quando pegamos o Indepa. Logo, nada mais natural que homenageá-lo nesse uniforme, camisa linha. Eu sei que o senhor gostou, foi da cor, viu, senhor Sérgio Tavares? Eu já estou te entendendo, viu? O Decadentes está muito decadente, só tem velho reclamão aí. No aguardo pro filho do Jair começar a participar para melhorar o quórum. Ih, meu filho, tá longe ainda. Vai ser americano, mas tá longe ainda. O Bernardo Moreira, o uniforme foi uma boa sacada, gostei. Temos que entender que essas camisas são mais para um público que não é só do torcedor americano, porque visa a venda. Quanto à época é boa, por conta do Natal. É o que nós falamos. Uma coisa é gosto, outra coisa se vende, outra coisa é mexer na identidade do time, né? Eu acho que é o que nós estamos falando aí. O Marcelo Calçolari está falando que concorda em gênero, número e grau, a camisa não tem nada a ver com a América. E o Bernardo está falando que quem era o responsável pelo uniforme era o Fabiano, até 2017, e o marketing manda e ele aprova. É isso aí. O Fabiano está afastado, né? Sim, o Fabiano Jardim pediu afastamento há um tempo atrás, né? É, a questão do uniforme é exatamente isso que nós estamos falando, né? Se é correto ou não, agora se é bonito ou não, é vai de cada um aí. É, isso aí, cara. Mais algum comentário, pessoal, pra gente fechar? Cara, eu gostaria de... Do especializado, né? Que a gente está dando uma força pro especializado do América, no América Vôlei, né? A gente está tendo um contato um pouco mais direto com o América Vôlei. Inclusive, ele perdeu, o Zé Aguiar mandou os parabéns pela sua entrevista. Oh, bacana, Zé. Obrigadão, cara. Não, bacana, eu acho que foi a oportunidade do Decadentes estar mais próximo, né? Do especializado do América, e particularmente eu fiquei muito feliz por esse contato direto com o pessoal do América Vôlei. Eu acho que o Decadentes tem essa função também. É o América, sim. Tem o futebol, que eu acho que a gente tem a paixão maior, que é o futebol do América, mas a gente tem o América Vôlei, tem o rock, tem o futsal, tem o futebol feminino, o que a gente puder estar dando suporte para eles, a gente está à disposição. Mas o América Vôlei perdeu para o Cruzeiro, o Sada Cruzeiro na semifinal, mas nós ganhamos o terceiro lugar, se não me engano, para o Anápolis, contra o Anápolis. Eu acho que a gente coloca a chancela do América, né, em destaque. Se não me engano, eu estava conversando com o pessoal lá de Montes Claros, dia 10 joga contra o Sesc Rio, que é a primeira partida na Superliga, e eu reforço o seguinte, cara, tem que estar a chancela do América. Está na televisão, está nas mídias, e quanto mais a gente tiver presente, é fundamental. Esse é um ponto. Outra coisa, cara, enfim, aí é o Marcão, tá? O Decadentes está abrindo a porta, faz parte desse canal de comunicação com a torcida do América. Eu, nessas pílulas que eu coloco na internet, de comentáriozinho de um minuto no Instagram, no Twitter, eu sempre falo acredita América, e é uma alusão ao Bruno Azevedo, que é um cara que sempre acompanhou a América. O Decadentes, né? Ele sempre dá uma curtida, dá um likezinho no Decadentes, no Twitter, no Instagram. É um cara que sempre foi carinhoso com o Decadentes. E, cara, nem sei se ele vai estar ouvindo isso, nem sei o que está rolando na cabeça desse cara, nem sei se isso vai chegar a mensagem vai chegar nele. Cara, acredita, América. Bruno Azevedo, tamo junto, hein, cara. Aquele abraço do Marcão. Isso aí. Temos um programa, pessoal? Bom, só pegar um gancho aí nisso aí que o Marcão falou, o negócio do Bruno Azevedo, independente de qualquer coisa, não cabe a nós julgar, não sabemos, foi um cara muito importante naquela retomada, né, da Série C, né, sempre arrepio ouvindo aquele áudio dele, né, cara, falando o América, muitas vezes humilhado, renasce, né, ele vai falar, a emoção é forte demais aqui no Independência, no Independência já embarga a voz e começa a chorar, né. Então, independente de qualquer coisa e motivos, vai aí meu abraço para ele, esteja ele aonde ele estiver aí. Isso aí, Decadentes, manda um abraço e fala aí, Bruno, qualquer coisa tem solução na vida, viu, cara? Essas coisas, a gente passa por momentos muito complicados, mas seja lá o que motivou isso aí, solução há, tá? Isso é o mais importante. Então é isso, pessoal, próximo jogo, terça-feira, 8h30 da noite, contra o Paraná. Provavelmente teremos programa na quarta, no horário de 8 horas, né? E agora, esse aí acabou, não podemos perder mais, não. Agora é rumo ao acesso. É isso aí, pessoal? Isso aí. É isso aí. Terça-feira, comemorando a vitória, para quarta-feira a gente fazer um programa bacana, celebrando a vitória. Aquele abraço, moçada. Tomar mais 40, Hanik, agora. Abraço, pessoal. Boa semana para vocês. Alô. Alô. Um abraço. Out there,